007. Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você. O que você? Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você. De você. Acordei, tô com alguém que me deu valor. A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor. Me atualizei em outra boca e naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer. Só deu você, só deu você. E naquela cama não tinha nada além do prazer. Só deu você, só deu você. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Banda 007. Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você. O que você? Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você. De você. Acordei, tô com alguém que me deu valor. A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor. Me atualizei em outra boca e naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer. Só deu você, só deu você. E naquela cama não tinha nada além do prazer. Só deu você, só deu você. E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer. Só deu você, só deu você. E naquela cama.